Bom dia, Salvador Webjet, 649, passando 2300. Bom dia, UAB 6749, contato radar, suba restrito pelo centro Recife, nível de voo 320, saída da EL. 320, pode aprovar a Leda? Autorizado, direto Leda. Obrigado. 76749, chame Recife, 1251, alterno 3325. 251-3325. Obrigado, senhorita. Muito bom dia. 749. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Webjet 5717, da Helena Bridge, se possível, por onde Bridge? Contato radar, controle nível de voo 340, vou inicialmente Leda, aguardando autorização de Recife. Leda inicialmente, 5717. Controle Webjet 5717, a possibilidade de coordenar com o centro nível 360 como nível final do galeão? Confirme, nível 360. Afirmo, 360. Claro. Obrigado. Web 5717, autorizado nível final 360, voa direto bridge. 360, direto bridge, muito obrigado. Bom dia, o Web 5898. Bom dia, Web 5898, contato radar, suba para nível 340, saída da EL. 340 da EL. Web 5797, chama em Recife, 1251, não alterne 3325. 251, 3325, muito obrigado aí mais uma vez e um bom dia. Por favor.